boiadeira. Seu nome eu sempre adorarei. Aquele que criou os seus boiadeira. Semelhança. Seu nome eu sempre adorarei. Aquele que me criou, oh, a sua semelhança. Seu nome eu sempre adorarei. Oh, o nome de Jesus. Aquele que me libertou das garras de Satanás.